está 1-0. Via Juliette Alfa, quando lá chame torre 118, meia dúzia, 1273. Direita ponte, espera via Juliette Alfa, quando pronto, 18-6, gol 2-6. Então 3603, siga em frente, ingresso na Índia, o portão número 3. Frente 3603. Bom, 776, autorizado a final da pista no zero, sem glide, reporte localizador. Autorizado ao localizador, 776. Saulo, boa noite, TAM 3197, a informação é a Foxtrot. 3197, boa noite. DLA 1360, prepare da El Blazer, guarde cópia, 3197. Guardando. Está passando o litoral. Está 1-0, pronto. 1-2-3, boa noite, autorizado a linha em decolar. Está no zero, vento de 1-50 graus, com 7 nós. A linha decola da 1-0, gol 1-2-3. Puxa. Trolling 1884, informação Foxtrot, boa noite. 184, ação de identificação dessa via, chegada à mar e ajuste no 014. Identificou via no 014, com 1884. Só no web 6708, na 4, puxa estramento. Autorizado, reporte táxi 6708. Baixar o táxi 6708. 273, decolar 258, controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, boa. Paulo Tan 3197, está na posição 5, pushback é acionamento. Bote para o push 3197. Controle o gol 1273, vai cruzar 2000. 1273, sobe o 400, contato radar vigilância. 400, radar vigilância. 73. Salvador Ground, Big A 1317, ready for taxi. Big A 1317, taxi approved to road short runway 10 by Juliet Alpha, ready for takeoff tower 1860, Big A 1317. Okay, holding point to runway 010 via Juliet Alpha, when ready, tower 18.60, Big A 1317. Bye. 3197, está pronto, cópia. Prossiga na escuta. Galeão 360, Pezulu no 4, até Toquim após conforme plano de voo. Decola no 0 com curva direita, saída da El Transição Bless. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.6. Seu transponder 5022, TAN 3197. Autorizado 360 via Pezulu no 4 para Rio de Janeiro, Galeão. Até Upper Zulu 1-4 até Toquim. Decolada 10, curva direita da El Blaze a saída 119.8 controle, 118.60 a torre, 5022 ao transponder, TAN 3197. Correto. Coordeno com a equipe de solo, assim que passar o DC-10 a cauda, que liberar a retaguarda, pode executar seu pushback em forma táxi, TAN 3197. Após a aeronave passar na retaguarda, autorizado o pushback em funcionamento, porta táxi 3197. Permitiu. Para o táxi, abre 6708, 1-30, 13-20, Fortaleza. Nós. Depois 1-0-7-7-6. Para o ponto de espera da 1-0, quando lá chame torre 118, meia dúzia, Webjet 6708, boa noite. 18-6-12, seguindo DC-10, abre 6708, obrigado, boa noite. Uno 273, passa 1-1-0, chame Recife 1-2-8-8, alterna 1-3-3-2-5, Uno 273. Recife agora 2-2-8, alterna 3-3-2-5, bom Recife, bom trabalho. Grato. Gol 1884, autorizado final, reporte estabilizado no curso localizador, Gol 1884. Estava estabilizado final IL, final do localizador da 1-0, Gol 1884. No 176, Sol 04, livre direita, chame Sol em 1, 2, 1, décimo 9, boa noite. 2, 1, 9, boa noite. Salvador Tower, Big A 1317, holding short, runway 10. Big A 1317, clear line up, and take off, runway 10, wind 190 degrees, 09 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Big A 1317. Controle, o Mike Papalima. Prossiga, Mike Papalima. Prossiga, senhora, sou autorizado via litoral, retorno ao Salvador. Sente, Mike Papalima, mantenha 500 pés, reporte Pituaçu. Reporta Pituaçu, Papalima. Salvador, boa noite, Ave 6708, ponto de espera pronto. A linha mantém 1 no 0. A linha mantém 1 no 0, Ave 6708. Solo TAN 3197 para o táxi, está com 31 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 10, quando lá chame torre em 118, meia dúzia, TAN 3197, boa noite. Autorizado táxi, ponto de espera 10, 11860, quando lá, uma boa noite, 3197. 98, Big A, 1317, good night. Good night. Good evening, out of 1600, climbing 340. BA 1317, radar contact on departure, climb flight level 340, dial departure. Dial departure, climbing 340, BA 1317. Controle Altan 3455, boa noite, cruzando 200 para 1-0-0, acionado 5003. Então 3455, acionado a identificação, chegada a Bonfi, desça ao nível 050. Vendo para 050, 3455, devido a pequena formação à frente, pode voar 3 graus à esquerda. Aproe por quantas milhas? Aproximadamente 40. Proa. Proa 230. 220, autorizado. Pro 230, obrigado. 230, autorizado, TAN 3455. Travessa Pituaçu, Mike Papalima. Mike Papalima, mantém 500 pés agora de transferência para a torre. Guardando, Papalima. 3197, quando espera da 110. Linha mantém, peço para decolar quando autorizado, TAN 3197. A linha mantém na 110, TAN 3197. Final localizador da 110, gol no 884. Gol no 884, complete final dele é sem glide. Chame torre 118.6. 18.6, gol 884, obrigado. Até já. 776, portal 2. Torre Salvador, gol 884, final da 110, boa noite. Avistado, continua em aproximação, aguarde pista livre. O voo 1884 de forma justa no 0 no 5 agora. No 0 no 5, 1884, gol. AB6708, decolado 09, controle 1 no 9, 8, bom voo. 1098, obrigado, bom serviço, senhor. Controle, boa noite, objeto 6708. Web 6708, contato radar, suba nível 330, saída Pucaracaju. 330 na Pucaracaju, 6708. Mike Papa Lima, chame torre 118.6. 118.6, o Mike Papa Lima. Sonoridade da 0, da 3197. Torre, portal Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, repórter Itapuã. Pode Itapuã, Mike Papa Lima. 3561, aguarde o 360 para Brasília. Escuta para a cópia. No 884, pouso autorizado, pista 110, vento de 1970 graus com 09 nós. Informo cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Entre pouso 110, 90 metros deslocado, 1884. Então, 133, decimal 2. 25, ok. Controle, boa noite, TAN 3197, cruza 1500. TAN 3197, contato radar, suba nível 360, saída da EL, Blash. Para 360, podemos entrar com a direita. Um circuito pela direita, tá sinal da 97, a reta guarda o Boeing na sinal. Positivo, vai então efetuar a base pela direita na retaguarda do TAN, o Mike Papa Lima. Afirmativa, reporte livrando o eixo de aproximação da 1-0. Reportará o Mike Papa Lima. Do TAN 3197. Graças direto a Elta, 3197. Livrou esse de decolagem de aproximação da 1-0, Mike Papa Lima. Cliente, estou visual com helicóptero, tá autorizado base para final da 1-7 e pouso na 1-7. Vento de 1-0 graus com 1-9, Mike Papa Lima. Papa Lima. Chame Recife 1-2685, alterna 1-2545, web 6708. 2685, 1-2545, 6708, boa noite. Boa. Salvador, Gol no 884. Boa noite. Boa noite, Gol no 884. Bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa Juliette, Portão 62. Obrigado. Alfa e Juliette, Portão 5. Portão 612, Portão 612. Gate 612, 1884. Final, mais Copa Lima. Autorizado no 7, 1 no 7, 0 graus, com 14 nós. Lima. Passa nível 100. Chame Recife no 288, alterna 13325. 288-3325, 3197, boa noite. Boa noite. Após pelo desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5, reforço estabilizado no curso localizador. Estará no localizador, descendo após pelo para 2000 pés. Avianca 6310, Scoffer Dent, cleared my arrival, descent for level 050. Avianca 6310. 3561 pronto para a cópia. Afirmo. Então, 3561 está autorizado 360 para Brasília pela Upper Zulu 17. Previsto saída, gole, transição ofito com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle Salvador 119.8. Seu transponder é 5034, então 3561. Salvador. Boa noite, Otan 3603. Saída gole, transição ofito, primeira curva à direita. Aciona 5034-1198. Afirmo, tá 3561. Solo Salvador, tá 3603, boa noite. Boa noite, pronto para 4. Firmo. Tá 3603, está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Previsto saída da anel transição de Né, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle Salvador 119.8. Seu transponder é o 5027, está 3603. Está 3603 autorizado para Guarulhos 340, Peruísque 50, da Eldiner, curva direita, controle em 119.8, transponder 5027. Afirma. Salvador, boa noite, voo no 6113, autorização Brasília, 400, tem que dar informação ativa. Eu tenho autorizado o 360, você aceita? Aceita. Então, está autorizado nível 360 para Guarulhos, para Brasília, pela Upper Zulu 17. Previsto saída da El Coração Gole, transição ofício com curva direita após a decolagem. Estinhoza 10, frequência do controle 119.8. Seu transponder é o 5031, no gol no meio no 3. Gente, autorizado então 360 o Casilha, resolveu no 7. Previsto agora ofício, curva direita após, dá 10. Controle 19.8 e o transponder 5031. É o gol 16 no 3. Afirmo, sou. Ainda aceito 400, esse que eu tinha pedido antes? Não, pode ser o 360, a gente está com 400 mesmo. 18.6. Diga. Solicita acionamento na posição posterior ao pushback, está no gate 8. Autorizado. 5.61. Voo no meio no 3. Adiante. Autorizado 400, ok? Positivo. 400 então. O nível autorizado. Voo no meio no 3. Afirmo. Torre Alta 3455, boa noite. Passando já no baixado travado. 3455, boa noite. Bem-vindo a Salvador. Pouso autorizado. Pistando 0. Vento de 170 graus com 08 nós. Ajustando 0. 15. Informo cabeceira de locada, primeiros 90 metros. Está pronto para o pushback, acionamento, está 3603. Final report established. After ETAP section, set 2002, a call you established. An ILS without flight, vehicle 6302. 7, 0 graus com 12 nós, TAN 3, 4, 5, 5. 3, 5, 6, 1, 1, 1, 1. 7. 3, 4, 5, 5, tá baixado, travado? Baixado, travado, tá? Enter, enter. Pode voar em TAP, dá presente? Mantenha a chegada, então 3662. Vai manter.